ZYK301, Rádio São Lourenço, 1190 kHz. Música, esporte e notícia. Amizade nos lares lourencianos, região sul e mundo inteiro via internet. Acesse www.radiosaolourenço.com.br. A sua tarde fica mais alegre quando você sintoniza a Rádio São Lourenço no Clube da Amizade. Vamos seguindo por aqui nesta segunda-feira. Clube da Amizade, o programa dos amigos, com Juninho e Gustavo Ferreira. Você ouve aqui na Rádio São Lourenço. Alô, gauchada. Oferecimento... Hidrocom, aquecedores a gás, solar e tubulações. Clube da Amizade. Alô, gauchada. Campeiros modernos estão desonrando o nosso Rio Grande. O pelego grande diz que estorva muito quando for laçar. É pura mentira pra o tal modernismo a tempo se entregar. E assim que deixaram nossa tradição se desmoronar. Gaúcho sem fibra, flocharam o garrão e tão dobrando a espinha. Deixaram a bandinha invadir as portas de algum CTG. Não honra a bandeira e até esqueceram a nossa origem macha. Estreitaram a bombacha e encurtaram o lenço, eu pergunto por quê. Não honra a bandeira e até esqueceram a nossa origem macha. Estreitaram a bombacha e encurtaram o lenço, eu pergunto por quê. Eu canto a verdade, defendo o Rio Grande. Eu calcei o pé e não vou me entregar. Se a história foi feita a ponta de lança, casco de cavalo e ninguém vai mudar. Eu canto a verdade, defendo o Rio Grande. Eu calcei o pé e não vou me entregar. Se a história foi feita a ponta de lança, casco de cavalo e ninguém vai mudar. Tem barbado usando saia, tapando a ponta do pé, fugindo da nossa raia de salsado de mulher. Na lança do modernismo, furou a orelha e se perdeu. Devolva o brinco pra prenda, não use o que não é teu. Alguns mau caráter estão pisoteando em nosso respeito, mas eu não aceito e a própria verdade minha memória inspira. Montei a cavalo, cavalo ao relento, tropeando o progresso. Cê tem um sucesso, não foi conquistado abaixo de mentira. Estão assassinando o nosso bugio, o chate e a vaneira. A valsa rancheira que vem é dos tempos do fandango antigo. Quem canta mentindo mais cedo ou mais tarde será castigado. E quem canta a verdade por a lei de Deus não merece castigo. Quem canta mentindo mais cedo ou mais tarde será castigado. E quem canta a verdade por a lei de Deus não merece castigo. Eu canto a verdade, defendo o Rio Grande. Eu calcei o pé e não vou me entregar. Se a história foi feita a ponta de lança, casco de cavalo e ninguém vai mudar. Eu canto a verdade, defendo o Rio Grande. Eu calcei o pé e não vou me entregar. Se a história foi feita a ponta de lança, casco de cavalo e ninguém vai mudar. Conservar a fibra e defender a verdade são direitos meus. Agradeço a Deus por iluminar a minha memória. Tem falsos colegas que há tempo esperam a minha derrota. mas infelizmente ainda vão bater palma na minha vitória. Tem cantor mentindo que monta em bagual e enche de porreta, que diz que é ginete, que é domador e foi peão de lavoura. Só põe essa enxada, sem cabo na venda, ela pendurada. E na gineteada, só mesmo que monta em cabo de vassoura. Só põe essa enxada, sem cabo na venda, ela pendurada. E na gineteada, só mesmo que monta em cabo de vassoura. Eu canto as verdades, defendo o Rio Grande. Eu calcei o pé e não vou me entregar. A história foi feita, a ponta de lança, casco de cavalo e ninguém vai mudar. Eu canto as verdades, defendo o Rio Grande. Eu calcei o pé e não vou me entregar. A história foi feita, a ponta de lança, casco de cavalo e ninguém vai mudar. O respeito e a verdade vem desde antigamente. E este chapéu vai servir na cabeça de quem mente. Dá um abraço aos colegas que têm sinceridade e que através do seu canto também defende a verdade. Clube Camisa de Alô, Gauchada.